jeito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela... Amado Batista, Amado Batista Show. Diz a ciência, e o povo também fala, que o rádio é o maior veículo de comunicação de massa do universo. E eu concordo plenamente. Porque é claro que existe a internet, a gente sabe que a internet é um veículo também poderoso, né, de comunicação entre as pessoas. Mas nada se compara ao rádio. Eu vou dizer por quê. Se você usa o WhatsApp como comunicação, você tem que ficar digitando, tem que... não é verdade? Já o rádio não. O rádio você coloca no bolso quando ele é pequenininho. E tem um radinho que ele é pequeno. O pessoal chamava lá na minha terra, lá em Bode com Sede, o pessoal chamava esse radinho pequenininho de consolador. Ele consolava o marido que foi traído, a mulher que foi traída. E a gente chamava esse radinho pequenininho. Cadê seu consolador, Edelson Moura? Ah, meu consolador tá lá em cima da mesa. Ah, fulana, pega aí o consolador de Raimundo e tal. É porque a gente pegava o radinho, botava assim no ouvido, ficava se consolando. Aí botaram o nome dele, o radinho miudinho, de consolador. Eu já tive uns 3 consoladores desse. E quebrava, comprava outro. Agora não, eu consegui um rádio, gente, bem grande. Consegui um rádio que era o meu sonho de conseguir. O nome dele é Transglobe, que o pessoal chama de Transglobo, né? Eu comprei um rádio desse na maior coincidência do mundo. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Eu estava num site de compras de aparelhos e nesse site estava anunciado este rádio. Novinho. Eu procurava 20 anos que eu estava procurando um rádio desse para comprar. Aí eu, quer saber, vou ligar para esse cara, ele tá vendendo esse rádio. Nossa, aí mostrei para minha esposa, disse, Edelson, tá novo. Ah, vamos ligar para ele e tal. Aí eu liguei, o cara atendeu lá o telefone, alô, e quem tá falando? Ah, aqui é fulano de tal, ô fulano, tudo bem? Você tá me ouvindo? Eu tô aqui na fazenda, eu moro na roça, mas tô ouvindo você. E onde é que você mora? Não, eu moro em Mato Grosso. Tô na fazenda aqui em Mato Grosso. Ah, muito bem. Esse rádio que você tá aí vendendo ele, é novinho mesmo? É, Delson. É muito novo. Você sabe que a minha mãe, ela ouvia um radialista que tinha o mesmo nome seu. Chamava Edelson Moura. Ela ouvia o programa de um tal... de um tal de Edelson Moura. Eu fui ouvindo a história, morrendo de rir. Eu disse, certo. Sim, aí esse tal de Edelson Moura saiu do rádio. Ele era paranaense, o rapaz. Tinha um sotaque de paranaense danado. Ele saiu do rádio. Então a minha mãe desgostou-se e guardou o rádio dentro do guarda-roupa, enrolado no lençol. Mas espera aí. E esse rádio está guardado há tanto tempo? Tem mais de 25 anos? Desde que esse Edelson Moura parou de falar no rádio? Ei, gente! Quando eu falei para ele, olha, esse tal de Edelson Moura é ele mesmo. Quem tá falando aqui sou ele. Ei, gente, tem coisa na vida que a gente não acredita que acontece. Minha amiga Thelma Malta, ela é de Humaitá, no Amazonas. Edelson Moura, espero que esteja tudo bem com você. Claro, Thelma, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Ela pede aqui a música Capa de Revista, oferecendo a todos os amigos que estão na escuta do nosso programa, principalmente para você, Edelson Moura. Um grande abraço. Obrigado, viu, Thelma? Para você,

Estão pedindo um alô para a senhora. A gente escuta o programa Amado Batista pela Bom Lugar FM em Severiano Melo, Rio Grande do Norte. Que beleza! Muito obrigado a vocês de Severiano Melo. Dona Conceição, olha aí, sua filha, que pede esse alô. Ela não mandou dizer o nome dela, não. Só falou para minha mãe, só disse isso. Também Flávio Mota, lá de Araguatins, no estado do Tocantins. Oi, Edelson Moura. Oi, Flávio Mota. Você é dono de uma voz maravilhosa, Edelson Moura. Obrigado, amigo. Obrigado. Então, sou muito seu fã. Ouço todos os dias o seu programa bem cedo. Aqui, meu amigo Edelson Moura, todos gostam de ouvir você. Toque aí qualquer música do Amado Batista para mim. Flávio, muito obrigado, viu, pelos elogios aí. Obrigado a todos de Araguatins, no estado do Tocantins. É muito bom a gente saber da nossa audiência, que o nosso Flávio Mota disse que é uma liderança de audiência lá na cidade. Que coisa boa, não é, minha gente? E vou trazer outra pessoa que me pede uma música aqui, que é a Márcia. Márcia mora em Milhã, no Ceará. Ela também não mandou o sobrenome dela. E é fã desde a Rádio Nacional. Oh, que beleza! Gostaria de ouvir a música Carro Velho. Eu sou fã de vocês dois, de você e do Amado Batista. Obrigado, Márcia. A você e aos amigos de Milhã. Vamos ouvir Carro Velho. Comprei um carro velho, muito louco, incrementado. Não tinha quem por ele não ficasse apaixonado. Quando entrava nele, todo mundo me olhava. E o dedo na buzina, logo, logo eu apertava. A moçada ia chegando. Olha o ronco que ele tinha. Meu carrão era um sarro, preferido das gatinhas. Um belo domingo enchi de moças meu carrão e fui mostrar que era no volante campeão. Quando disparei pelas ruas da cidade, era uma loucura a minha velocidade. Eu passei dos 120, parecia um avião. Pra mostrar que eu era o tal, eu disse na contramão. Logo uma patrulha encostou bem do meu lado. E sem documento pro xadrez eu fui levado. Ouço até hoje a sirene em meus ouvidos, além do vexame por ter sido recolhido. Nunca mais quero correr, o seu guarda me alertou. É perigoso morrer, e a vida é um amor. Nunca mais quero correr, o seu guarda me alertou. É perigoso morrer. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nós estamos já na gravação do sexto programa Edelson Moura na TV. O que está no ar esta semana é o programa número 4, é o quarto programa que está sendo exibido. Com muito sucesso, o terceiro programa foi exibido em muitas cidades novas que nós entramos, né, com a nossa programação. O que está chegando de cidade pedindo o nosso programa é uma coisa absurda. Sinal do grande sucesso é a ajuda também de vocês, meus queridos ouvintes, que têm nos ajudado a comentar na cidade, a falar, a pedir também para os diretores de TVs das cidades brasileiras para colocar o nosso programa no ar. Ele é uma produção independente, é produzido pela TV Estúdio Brasil e nós temos o site, criamos o site de distribuição. É muito fácil. Já estamos até em contato com algumas televisões, algumas redes nacionais para exibição do nosso programa. Vocês não se preocupem, porque logo, logo chegaremos numa grande rede também. Mas eu estou agora preocupado em atender as pequenas, as emissoras pequeninas, né? A gente começa por baixo. Começa por baixo, atendendo os pequenos, né? Tem outras pessoas que gostam de começar por cima. Não, eu gosto de começar lá do zero. Então, começamos do zero e já estamos em muitos canais de televisão em várias cidades do Brasil. E cresce muito os pedidos de liberação do nosso programa para algumas cidades da Amazônia, o que me deixa muito contente, me deixa muito feliz, porque eu conheço este público querido da nossa Amazônia brasileira, né? Muito obrigado a todos vocês. Vocês que gostam do Edelson Moura, obrigado de coração mesmo. E agora o Amado Batista canta O Amor Vai Vencer. Amado Batista, Amado Batista Show. Tantas coisas que não eram verdades, eu fiquei de cabeça quente, preocupado que você acreditasse nas mentiras que alguém lhe falou. Estou aqui pra falar com você, você precisa ouvir a verdade. O coração de quem ama não mente. Todas as provas de amor eu lhe dou. Nosso amor vai ficar pra semente. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você. Seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você. E seremos felizes. O amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você. Seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você. E seremos felizes. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Hoje eu tenho um agradecimento a fazer ao pessoal de Teresina. Inclusive eu recebi uma mensagem do meu ouvinte Bento. Ele é nosso ouvinte, é ouvinte da Rádio Clube. E mandou dizer que o nosso programa começa lá às 5h30 da manhã até às 6h30 pela FM Clube. Diz assim: Edelson Moura, aqui

queria sim as presenças dos ilustres excelências. Ninguém me respondeu. Um silêncio. Eu aí resolvi ligar. Ô, deputado, tudo bom? Sabe quem fala aqui? Não, Edelson Moro. Ô, Edelson, conheço você, rapaz, lá do Maranhão, conheço muito tempo. Pois é, deputado, tô ligando. Mandei os e-mails convidando 30 parlamentares para fazer uma visita comigo. Ninguém me respondeu, tô ligando. Agora eu desisti de mandar os e-mails, tô ligando para as pessoas. Ô, Edelson, infelizmente eu não posso. Eu não posso porque tenho um compromisso e tal. Aí eu, tá bom, deputado, muito obrigado. Aí eu liguei para outro. Ô, deputado, tudo bem? Como vai sua terra? O Tocantins, tá tudo bem? Beleza, parabéns. O senhor votou aí, né, no impeachment e tal. Votou contra ou a favor? Edelson, o senhor sabe como é que é, né? Ficou até sem jeito quando eu perguntei. Ele ficou até sem jeito. Aí disse, não, deputado, é para fazer uma visita a uns hospitais aqui que eu conheço, do Distrito Federal, para o senhor ir comigo. Rapaz, olha, lamentavelmente, infelizmente, a minha assessoria, os meus assessores vão ligar para você depois. Eles vão ligar. Não, deputado, eu queria era agora. Não é para daqui a um ano, não. Tá morrendo muita gente. O senhor sabe quantas pessoas estão morrendo por dia nesses hospitais do Brasil? Sabe quantas pessoas estão matando nesses hospitais? Não, estão matando gente? Ah, é? Como, Edelson? Assim, estão matando. Não, mas matando é a maneira de falar, né, deputado? É a maneira da gente dizer, é a minha forma sergipana de se pronunciar. É porque o atendimento está ruim, né? O povo está morrendo lá nos corredores, no meio da rua, na sarjeta. Então é a maneira da gente falar, estão matando o povo. É, de uma certa forma, o Brasil... É, aí vem aquele papo bonito que eu não aguento. Eu não aguento. Quase que eu mandei ele catafava. É como diz o velho deitado. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, minha gente. É... Castelo de Sonho, vem cantar pra nós, Amado Batista. Pensando no que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com amor, que já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você. Castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. Eu sempre busco em meus sonhos aquele seu lindo olhar, para a saudade em meu peito poder então se afastar. Mas quando acordo a tristeza volta comigo a morar, vivendo sem seus carinhos a minha vida é chorar, meu. Meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida.

num só produto. É brincadeira? Aqui em Brasília, meus queridos amigos, na cidade de Taguatinga, nós temos o nosso distribuidor representante, Olho Vivo. Ligue para ele no 8445-7768. 8445-7768. Em Samambaia, tem a nossa representante Raimunda, 9978-0658. Na Casa Nordestina, no Paranoá, você também encontra o óleo de avestruz Supremo. E ainda, no centro da cidade, em Brasília, no Palácio do Rádio 2, Salão de Cabeleireiros Líder. Vai lá, converse com o Geraldo. Ele distribui também os nossos produtos Saúde com Beleza. Vamos cantar, Amado Batista. Cadê aqui o papel? Quero atender uma pessoa. É... Jovaldo e Zé Nilson, lá de Poço Verde. Toque aí para nós uma música. Estamos aqui aguardando realizar o nosso sonho de conhecer pessoalmente o Amado Batista. Quando ele vier a Sergipe, vem com ele, Edelson Moura. Oh, Zé Nilson, Jovaldo, vontade aqui não falta, rapazes. Vontade não falta, né? Vamos então trazer mais um sucesso para vocês aí de Poço Verde, do meu estado, meus conterrâneos, que estão nos ouvindo todos os dias. Viola Cabocla. Viola Cabocla não era lembrada, veio pra cidade sem ser convidada, junto com os vaqueiros trazendo a boiada, o cheiro do mato e o pó da estrada. Fez grande sucesso com a disparada. Feita de pinheiro, que leva alegria pro sertão inteiro, trazendo saudade dos que já morreram nas noites de lua, tu sais no terreiro, consolando a mágoa do triste violeiro. Brasileira, sua melodia atravessou fronteira, levando a beleza da terra estrangeira, do nosso sertão é a mensageira, é o verde amarelo da nossa bandeira. Não falha, criada no mato como a samambaia, veio pra cidade de chapéu de palha, mostrou seu valor vencendo a batalha, voltou pro sertão trazendo a medalha. Vamos lá, meus amigos, trazer agora para vocês a nossa Hora do Quebra-Galho. Adivinha quem vem cantar agora? É o Edelson Moura e hoje eu quero trazer para vocês a música Espelho Quebrado. Vamos ouvir. Música.